fazer um poema com pena dos versos de chumbo que faço. E faria um poema voando tão leve, um poema de éter, poema de pássaro. Achei um tesouro, um sonho dourado, um poema magia, depois te daria um sino de ouro. Achei um tesouro, um sonho doido.